dinheiro da pensão. Tá atrasado. Você achou botar amanhã, não foi, seu safado? André Cedeiros. O moral de Ibi Koala. Oxi, que laranjada é essa aí, meu compadre? Oxi, esse menino saiu da onde aí, rapaz? Gringos, pai. Esse menino não é meu, essa mulher é uma desgraçada. Pegava todo mundo, eu não pegava nada. Ficava no paredão com o Renato, com o João. Tá querendo que eu assuma o filho do Zé Tonhão. Pagar a pensão do menino mesmo, não toda hora eu vou ter que ficar te chamando aqui, te cobrando a pensão do menino, mas é, será o possível um negócio desse, Tabaréu? Esse menino não é meu, essa mulher é uma desgraçada, pegava todo mundo, eu não pegava nada, ficava no paredão com o Renato, com o João, tá querendo que eu assuma o filho do Zé Tonhão. Papai, eu quero o dinheiro da pensão.